Partida 3193, ponto 00, pronto. 3193, muito boa tarde. A linha E mantém pista 10? E a mantém no 0, 3193. Pushback? Já está iniciado, senhor. Gente. Rono 648 do separador José, esquina Gama 0 no meio, está autorizada. Final ILS, reporta estabilizado. 2000 no 0 no meio, está estabilizado. Chanel 6315, está com POB 129, autonomia 3 horas e 15, alternando galhão. Confirma a autonomia 3 horas e 15? Afirmativo, é 3 horas e 56, por exemplo, 3 e 56. Gente, 129 a bordo, altimetro 10 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 sinal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 7864, Chanel 63. Nós estamos um Uber na Pro 360, após 5 milhas, é a Pro Momo. 360, Juliette Belo Jolon. Malmeia, bom voo. São 3193, vento, 1000 graus, 5 nós, livre decolagem 10. Antes da corrida, então, 0 está tranquilo. Nós estamos com o filme a pro ideal para o destino? A pro ideal 290, senhorita. Gente. Salvador, a Chanel 6315, mantendo o ponto de espera, pista 900. Copiado, 6315, mantenha o ponto de espera aguardando. Mantendo o ponto de espera, pista 900, Chanel 6315. Salvador, tá 3154, boa tarde. Quanto ao banho? Temos duas aeronaves, temos uma aeronave passando na retaguarda e mais uma que já está no, finalizando o pushback, vai sair no táxi também, 4131, creio que no máximo 4 minutos. Gente, muito obrigado, eu 4131. Para o táxi, o Chanel 6213 com 109 IPOB 345, alterna com FIS. 2109 a bordo, autonomia 0345. Altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no decimal meia, bom voo. Ok, Índia Alfa, ponto de espera 1 no 8 meia, 1 no 0 no meia, 62, muito obrigado, boa tarde. 0 0, pós 2000, voa Leda, tá 3193. Estamos de leste, Tango 1, está autorizado voar direto do destino. Direto do destino, apresento, de leste, Tango 1. No ponto de espera é a torre. Prossiga na escuta. Muito boa tarde. Após a passagem do Airbus da TAM, já estaria pronto para a linha e manter a 1-0? Afirmativo, Chanel 6315. Então está autorizado. Após a passagem do Airbus, a linha mantém 1-0. Após a passagem do Airbus na cruzada final, autorizado a alinhar e manter a pista no 0, Chanel 6315. Maquilo Bravo, livre táxi, chame para ingresso. chegou no 648 complete a aproximação, torre em 1-9862. 1866, Milton. B2014, sente, mantém um ponto, espera aguardando. Controle autoriza, libera a restrição de velocidade de papo. Proxima 6326. Falei velocidade, Oxina 6326, reporte estabilizado. Sente da velocidade, reporte estabilizado, 6326. Santa 3154, sala 56, livre à direita, ao livrar, chama 1219. Direita 1219, Santa 3154. Fez um autorizado, chama para o táxi. Chamará táxi, 1431. Oxina 63, 15, vento 100 graus, 5 nós, livre de decolagem 10. Livre de decolagem, pista 10, Oxina 63, 15. 7, portão número 9, 3154. Alfa Juliette para o 09, está 3154. Como 648 a torre? 648. 648, informa o vento, 1-1-0-5, nós, livre pouso no 0, check trem. Livre pouso na 10-3, Barcelona, 648. Oceaner 6315, decolou 58, chama o controle, frequência no 208. 1-208, Oceaner 6315. Por gentileza, na frequência no 208. 208, boa. Controle Salvador, Oxenai 6315, decolou na sua escuta. Boa tarde, Oxenai 6315, contato radar, se for para 360, está autorizado Leda. Voando direto Leda, Oxenai 6315, subindo para 360. Rio Bravo, livre decolagem, 17, vento, 110 graus, 5 nós. Em 1-4-2, prospecto acionamento no 6-12. Autorizado, chamou o táxi. Em 1-4-2, autorizado. Ficou no 648, solo ao 00, direita, 219. 219, igual no 648. Paulo, gol no 648, igual. Gol no 648, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 648. 2193, boa. 2014. Informa o vento agora, 110 graus com 5 nós, tem nível de decolagem em pista, 110. Sanger 6213, ponto de espera pronto. Muito boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Lima, Kilo Bravo, decolou ao 01, com controle na frequência no 208. 208, volta pra gás, boa tarde. 1186, o Sanger 63, graças. Controle, Papa Tango, Mike Bravo, Uniforme, cruza 1705-4 milhas. Boa tarde, Mike Bravo, informe, acione a identificação, chegada a MAN, desça para o nível 110 inicialmente. 110, Mike Bravo, informe. Controle, boa tarde, ao Papa Tango, Lima, Kilo Bravo. Boa tarde, Lima, Kilo Bravo, contato radar. Corredor Axé, suba inicialmente para 1.000 pés. Claro, sim, porém, na hora que tem possibilidade aí, solicita a esquerda direto Ilhéus. Afirmativo, está autorizado, direto Ilhéus, subindo inicialmente para o nível correção, mantendo ainda 1.000 pés, o Lima Kilo Bravo. A proa de Ilhéus? Afirma, proa de Ilhéus. Ok, vai manter 1.000 pés, proa de Ilhéus, o Lima Kilo Bravo. Mike Bravo informe, a intenção de pouso é na 1-0 ou 1-7? 1-0. 7. 1-0-8, 2-0-9-4. Oceaner 6-3-2-6, vento 1-1-0-5, nós, livre pouso 1-0. Livre pouso, cabeceiro 1-0, Oceaner 6-3-2-6. Oceaner 6-2-1-3, após a passagem da aeronave da companhia Fokker 100, alinha e mantém 1-0. Após a passagem da aeronave da companhia Lima, tem 1-0, 6-2-1-3. Bravo uniforme, tráfego 10 horas, 26 milhas com rumo oeste, cruzando o nível 095, subindo para 1 centena, um Charlie 402. Ah, sim, Matheus, está cruzando agora 155. Violeta Tango Zulu, tráfego 1 hora, 25 milhas com rumo sudeste, cruzando o nível 155, descendo para 1110, um Xingu. Ok, recebendo o tráfego. Controle, o Juliette Sanzulu, cancela o seu instrumento da presente, solicita o nível 105, direto de 5. Certo, o plano está modificado, 10803, Juliette Sanzulu, mas mantém ainda 1 centena, aguardando a ultrapassagem do tráfego. Ok, vai aguardar. Lima Kilo Bravo está livre, acessão para o 085. Lima Kilo Bravo, você. Matheus. Muito obrigado. Guardião 02, é a torre, prossiga. Temos o Lu, informe seu estimado pouso. 1905. 1905, copiado. Preferível for da presente do Pátio do Graer para o Pátio 5, vem direto. Boa tarde, Pastor 14. Contato radar passando o Conde, mantém 1 centena. Chame. Correção, você tem condição de voar direto da posição coral da presente? Afirmo. Direto coral, Pastor 14. Direto coral, Pastor 14. 326, sala 05, direito 1219. Direito 1219, eu chamei a 325. Oceaner 6213, informa o vento agora de 1105 nós, QNH 10 no meia, livre decolagem 10. 10 no meia, livre decolagem 10, 6213. Juliette, o 6306. Oceaner 6142 para o táxi com 91 a bordo, 3,50 de autonomia, alterna Natal. Certo. Após a rolagem da Avianca, nem matei 1-0, 4-1-3-1. de Alfa, posto espera 286, ou Chanel 6142. Guardião. Próxima é Juliette, Oxené 6326. 6326, faz passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette para o portão 1. Ciente, após passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette pra, para o 1, a posição 1, 6326. 4 ali, Oxené 6293, boa tarde. Saída da Oxené 6213, contato radar, saída da Elcio, vou para o nível 360. Saída da Elcio, 360, 6213. Pode voar na presente da Elcio. Sobre a saída da Oxené 6213, temos um Brasília na saída. Ah, positivo. Mike Bravo uniforme, tráfego superado, autorizado ao final ILS, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, informe no localizador. 2000, chamando o Lopes, é o Mike Bravo e então. Juliette, Tango Zulu, tráfego superado, suba para o 105. 105, Tango Zulu. Trole, Salvador, Gol no 807, centro da Tango, muito boa tarde. Boa tarde, Gol no 807, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés, o ajuste no 096. Para 4000 pés, 616, ajuste, gol 1807. Salvador, Oxanera 6142, pronto, ponto de espera da 10. Azul 4131, no vento no 20 graus 4 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, azul 4131. Oxanair 6142, após a rolagem da Embraer da Azul, ali mantém 10. Inicia alinhamento e manter pista 10 após a rolagem do Embraer da Azul, 0, controle 1208. 08, boa dia. 4138. Presente, voo direto, Ilhéus. Direto, Ilhéus, 0-4. Controle Salvador, boa tarde, azul 4131, cruza 1500 para 360. Hotel azul 4131, contato radar, saída da El, suba para nível 360. Saída da El, 360, azul 4131. Controle Salvador, azul 44. Hotel azul 4462, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Identificação Mari 050, 4462. Cisner 61141, confirmando 61142. O vento 120 graus 4 nós, livre de decolagem 10. Livre de decolagem 10, em altura 42. Tango Juliette Tango Zulu, chama agora Recife, frequência 1260 e alternado 1288. 260-288, Juliette Tango Zulu. Espera 2014, suba e mantenha o nível 1970 restrito. Cliente restrito ao 1702014. Filma aqui. Oxanai 6213, tráfego à sua direita, 8 milhas, é um Brasília, que vai subir e manter o nível 1970. Positivo, observando o tráfego no GPS, estamos incrementando também a razão aqui para facilitar a nossa vida. Sete. Controle Salvador, Oxanero 6142, passando 2000 na Puca. Hotel Oxanero 6142, contato radar, suba para o 350, saída Puca. Mike Bravo Uniforme, completa final ILS, chame a torre 118 decimal 6. 18 mil, obrigado. Torre Mike Bravo Uniforme. Foi a aproximação Mike Bravo Uniforme e confirmando a intenção de pouso no 017. Propõe o cancelamento seguido 17. Autorizado, chame já estabilizado na final. Maria final dando 7, Mike Bravo em forma. Oxalá 6203, tráfego superado. Subiu para o nível 360, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 13325. Ok, 251, alternado 3325, 6213, boa tarde. Era 2014, está livre a sessão para o 220. Acende, acende ao 220 para o 0204. Está autorizado. localizado Natal, nível 150, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5433, coteja. Golf Chaneta, 6142. Força 2014, chamadora Recife, frequência 125, decimal 1, e alternado 133, decimal 25. Chama Recife, 251, alterna 133, decimal 25, Força 2014. Aproximamento. Pouso 7, vento variado com 2 nós. Autorizado, pouso 7. 98, autorizado, chama para o táxi. Está livre, final ILS, desça para 2003, ajuste 906, informe estabilizado. Está 2000, chamará estabilizado, ILS, azul 4462. Chama 6142, tráfego posição de 11 horas, 16 milhas com rumo oposto, mantendo uma centena, é um bandeirante. 6142, seguinte, não tem o tráfego no ticket. Pastor 14, tráfego posição de 12 horas, subindo para o nível 350, está cruzando agora o 90, é um Airbus 318 da Oceana. Seguinte, nota visual, pastor 14. Confirme a distância do Oceaner para o tráfego em questão, senhor? Longitudinalmente está 11 milhas, lateralmente 5 milhas. Ciente, obrigado. Já está superando em altitude. O X-ray pronto para cópia. Autorizado, Sierra Delta Uniform Oscar, com 1.000 pés no corredor forte, após liberação do controle 025, correto e disponível. Decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5431, coteja. Obrigado, Mike Bravo Uniforme, tenha uma boa tarde. Seu solo aos 18. Chama 6142, chama agora Recife, 12685 e alternado 12545. Direita, proa norte. Chama 6142, obrigado, até. Uma boa tarde, controle de Salvador, chama 314, informação Tango, investida para o 1500 restrito. Boa tarde, chama 6314, identifique, chega na Mari. Desça para o nível 050. Identificou, Mário 050, descida, chanela 394. O 1807 é o número 2 na aproximação, está sob vetor, mantenha proa,